A sura da proibição. Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Ó profeta, por que proíbes o que Alá tornou lícito para ti? Buscas o agrado de tuas mulheres? E Alá é perdoador, misericordiador. Com efeito, Alá preceituou para vós reparação de vossos juramentos não cumpridos. E Alá é vosso protetor. E ele é o onisciente, o sábio. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا. E quando o profeta confiou em segredo uma conversa a uma de suas mulheres, e quando esta informou a outra disso, e Alá lhe o fez aparecer, ele fez conhecer uma parte e deu de ombros a outra parte. E quando a informou disso, ela disse: quem te informou disso? Disse: informou-me o onisciente, o conhecedor. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. Se ambas vos voltais arrependidas para lá, ele vos remirá, pois com efeito vossos corações se inclinaram a isso. E se vos auxiliais mutuamente contra ele, por certo Alá é seu protetor, e Gabriel e os íntegros dentre os crentes, e os anjos após isso serão coadjutores dele. Asa Rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu azwajan khayran minkunna muslimat mu'minat qanitat taibat abidat saihat thayyibat wa abkara. Quiçá, se ele se divorcia de vós, seu Senhor lhe dê em troca mulheres melhores que vós, muslimes, crentes, devotas, arrependidas, adoradoras, jejuadoras, que foram casadas ou que sejam virgens. Ya ayyuhallazina amanu qum anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nasu wal hijaratu 'alayha malaa'ikatun ghilaz. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ó vós que credes, guardai-vos a vós mesmos e a vossas famílias de um fogo cujo combustível são os homens e as pedras. Sobre ele haverá anjos irredutíveis, severos. Não desobedecem a Alá, a sua ordem, e fazem o que lhes é ordenado. Ya ayyuhallazina kafaru la ta'taziru al-yawm innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Dir-se-á: ó vós que renegastes a fé, não vos desculpeis. Hoje sereis recompensados apenas pelo que fazíeis. Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuhan عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Ó vós que credes, voltai-vos arrependidos para lá com arrependimento sincero. Quiçá vosso Senhor vos remita as más obras e vos faça entrar em jardins, abaixo dos quais correm rios, um dia em que Alá não ignominiará ao profeta e aos que com ele creem. Sua luz lhes correrá adiante e à direita. Dirão, Senhor nosso, completa para nós nossa luz e perdoa-nos. Por certo, tu, sobre todas as coisas, és onipotente. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. Ó profeta, luta contra os renegadores da fé e os hipócritas e ser rude com eles, e sua morada será a Gena, e que execrável destino. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Alá propõe um exemplo para os que renegam a fé. A mulher de Noé e a mulher de Lot, ambas estavam sob autoridade de dois servos íntegros de nossos servos, e ambas os traíram. Então, eles de nada lhes valeram diante de Alá, e foi-lhes dito: entrai ambas no fogo com os que aí entram. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. E Allah propõe um exemplo para os que creem. A mulher de Faraó, quando disse: Senhor meu, edifica para mim junto de ti uma casa no paraíso e salva-me de Faraó e de sua obra e salva-me do povo injusto. فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Maria, filha de Imran, que escudou sua virgindade. Então sopramos nela algo de nosso espírito, e ela confirmou as palavras de seu Senhor e seus livros, e era dos devotos.